Transição Mótila, curva direita para a decolagem. Transponder 5467, foi Salvador 120.80. 0961. Autorizado Galeão para sair conforme rota, plano de voo, o nível de voo 360. Saída São João 1, Leda, transição do Aquilo, curva direita para a decolagem. Transponder 5511, controle Salvador 120, decimal 80. São João 1, Leda. Do Aquilo, transição. Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniforme. Alfa 360, uma solução para de voo, São João 1, Leda, Doca, Doca. Transponder 5511, controle de saída 208. Vamos decolar em curva direita. 5360, com 961. 961, procedimento correto, então pushback no momento. Procedimento com 961. Maduro, bom dia, Oceania 6075, autorização para São Paulo com Boeing. Oceania 6075, vai, cópia. Saída, São João 1, Leda, transição ótima, curva direita após decolagem, transponda 5507, controle Salvador 120, decimal 80. Sim, o F6075 está autorizado para São Paulo com Goiânia, nível 360, de acordo com rota do plano de voo, saída São João, Leda, ótima. Curva direita, transponder 507 e o controle 208. 0075, tudo bem, está correto, pronto, pushback acionamento. A gente já está falando para o pushback acionamento, posição 01. Sim, está autorizado, tinha pronto para o táxi, o chamamento é 075. O táxi, 075. Wilson 6075, autorizado o táxi via Índia. Apple responde será no zero, pronto, registro no 08. Táxi via Índia, tá pronto, no zero, vai reportar pronto, 1018, na Wilson 6075. Paraná 075, decola 09, chão contra o Salvador 120, décimo 80. 2080, Paraná 075. Controle Salvador, bom dia, Sanar 6075. O Sanar 6075, bom dia, contato radar, cima para o nível de voo 360, após 2000 metais autorizado direto Leda. Após 2000 direto Leda, autorizado a subida até o 360, Sanar 6075. Controle, teria como coordenar com o centro a proa de máximo, funcionar 6075? Aguarde, funcionar 6075. Obrigada, aguardando, funcionar 6075. Sinal 6075, autorizado direto Mótima. Direto Mótima, obrigada pela coordenação, Sinal Salvador, muito bom dia, é o Oxa, né, 6265. Bruno, qual é a informação posta? Cinema 251, utilizado Guarulhos, procede com sua moto, plano de voo, nível de voo 360, saída São Roma, letra, transição Mótiva, curva direita para a Glaz. Transponde 5514, controle Salvador 120, decimal 80. Grato, Oxané 6251, entendeu? Autorizado Guarulhos, nível 360, sai na Salvo 1, posição Leda Mótiva, superior Zulu 10 até Taubaté, após um sub chegado em Guarulhos. Matriculagem curva direita, o 360 foi autorizado, com transponder 5514 e o controle após 1208. Oxané 6251, saída São João 1, Serra, Alfa, Novembro, Vitor, Oscar 1, Leda, transição Mótiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Salvo 1, Leda, transição Mótiva, Oxané 6251. Oxané 6251, chão pronto, puxa para o estacionamento. Chamará. Salvador, avião Capa Papa Romeu, Oscar 90 quilos, posso prosseguir até a posição 5? Afirmo, Oscar 90 quilos, após termo. Salama 075, estamos centro Recife, 1-2-8, decimal 35, alterne 1-2-3, decimal 8. 2-2-3-5, alterna 2-3-2, alterna 0-7-5. Bom 349, priorizado Serra Bravo, Romeu Juliette, prossegue com a rota, plano de voo, nível de voo 380, saída São João, Leda, transição Zócalo, curva direita após a colagem. Transponder 5596, controle Salvador 120, décimo 80. Autorizado, do mão, 380, foi pelo 44, São João, Leda, Zócalo. Só o clube, ao seu nome, no meio, no 208, voo no 349. Voo no 349, que já é Clash, um pronto de funcionamento. Salve, Salvador, Papa Romeu, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Gente. Salvador, da chamada 62, segundo o que tiver, de acionamento do 2.3. Xaná 62 com 4 trens a bordo, 4 horas e 40, Alternando Galeão. Xaná 62 com 1, autorizado táxi Índia, posição 0, pronto, ajuste no 08. Ao 08, autorizado táxi de Índia para ponto de espera, reportaremos pronto, 625. 2-0-8-6-2-5-1, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Xanai 6251. Xanai 6251, bom dia, contato radar. Se você no nível de voo 360, pode ver de vocês autorizado direto Lenda. Sobe com 360, após 2.000 pés, direto Lenda, 6254. 9619, POB 120, autônomo 3 horas e 22, até na capinha. Lua 961, localizado o táxi de Índia, ponto 010, reporte pronto, ajuste no 018. Poderia confirmar o preço da bola, por gentileza? Eu vi que ponto 20, eu acho que vai estar no ponto 10, pronto, ou 1961. Controle, autoriza o relacionamento 251, no voo direto, pode lá. Excelente, 251, já foi coordenado com o centro objetivo, esperando o mesmo pedido para manter a saída. Poxa, está mantendo a saída, obrigado pela coordenação. 010, próximo, amém. Gente, o Golo 961, autorizado em L com a Atitão 0, vento 300, grau 079. A gente recolhe então 0.961. Eu vou fazer o seguinte. 5-1-1, após 3.000, vou além, vai, vou 9-1. Após 2.000, país autorizado, letra. Legal, 2.000, letra, vou 1-9-1. O Xalama 251, estamos sempre no Recife, 128, decimal 35, ao 3.000, 123, decimal 8. 2-2-3-2, obrigado, bom trabalho. Obrigado, Ana. voo, né? 349, autorizado, que estiver acionamento, a fronteira desce. Guarapacibo, não tem estacionado. Com 1349 com 114 a bordo com 2333. Voo 349, 307-71, taxa índia, reporte pronto, ponto espera, pista no zero, coexiste no 08. Sim, taxa livre na índia, ponto espera, reporte pronto, voo 349. Uma 961, transmissão para o Recife, 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. 1235, 238, boa 961, obrigado pelo trabalho. Obrigado, boa noite. Manaus se aproximando de 5 pontos, era para fazer pronto. 1349, autorizando Linhares decolar, pista no 0, vento 190 graus, 08 nós. Aqui depois da pista no 0, vamos para o 149. Uno 349, decola 245, chame agora o controle Salvador na frequência 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Goma 349, estão voando, passa 1500, certo? Goma 349, contato da Silva Via Seleção, voando, linha 320. Sobre gestão, voo no 320, 349.